eu já vou. Tia, o Dudu tá aí? O que você quer com ele? A gente joga bola. Ô, Dudu, olha o menino te chamando. Espera aí que eu já vou. Demorou, meu. Demora não, volta rápido. Pá, ipa, pá, ipa, ipa, pá, pá. Devo de fezes, roa de terra. Eu um moleque que nasci na favela. Jogava bola, soltava pipa. Desde pivete eu já vi as correria. Dois aliados e uma história em comum. Era nós três e né, os três não é nenhum. Nós lado a lado pra qualquer eventualidade. Na tristeza, na alegria ou na saudade. Se passa os tempos, tempos difíceis. Ainda nós três, com nós três não tinha crise. Mesma idade, 17 as consequências. Menor do morro, acostumado com carência. Eu via tudo, não tinha nada. Eu nunca soube o que era uma peita de maca. Não tem nem luz, nem água quente. Não tem nem pai, a mãe ausente. Que sai cedinho e só volta na matina. Só ganha 15 por dia na faxina. Rosto marcado, deflagrado com as rugas. Não desanima, sobrevive, vai à luta. Luta confuso, oh mãe, nunca sai disso. Só rola as lágrimas, eu nunca vi sorriso. Sorri pra quê, filho? Se nós não tem nem o que comer. Pô, mãe, ó, não fica assim não, meu. A gente vai vencer. Me injuriei, eu falei a gota d'água. Trombei os moleque, nós três numa pegada. Antes da cena e trutar, eu fiz a prece. Começa agora a confissão do 5-7. Reflexão, eu não, tempos difíceis. Caminhos sórdidos a ser seguido. Se andar descalço, não semeia espinho. Mas me cansei de ser lento processo. Com esse dinheiro, se pá, eu compro um teto. Senado louco, cês precisavam ver. Nós invadimos, eles começou a tremer. Gritos e lágrimas, pessoas abraçadas. Lembrei minha mãe que só chora calada. E os dois moleque ficaram até bobo. Quanto dinheiro, quanta coisa, quanto ouro, vixi. Pegamos tudo, saímos fora. A minha parte veio até uma cota em dólar. Eu fiz a compra, paguei a água. Eu trouxe a luz para dentro da minha casa. Amedrontada, a minha mãe pergunta: da onde vem o dinheiro da fartura? Joguei no bicho, ó mãe, e eu ganhei. Ganhou sozinho ou ganhou os 6-3? Hein? Cê tá ligado, né? Eu fui esperto. Quando a mãe fala, o filho fica quieto. Pra mim já tava bom, amenizou o sofrimento. Mas os moleque pensava de outro jeito. Não, não, não, ó, fica bamba que nós já tá no corre, ó. Fiquei sabendo, tem outra fita forte. Então de novo truta, e os moleque. E continua a confissão do 5-7. Será minha mãe que me chama em pensamento? O adrenalina que se instala em meu peito. Sei lá, doidão, eu já tomei o cabreiro. primeira vez eu não estava desse jeito. Eu não estou bem, as minhas mãos transpiram. Será a loucura do teco da minha farinha. Estagnado, parado e preparado pra sair fora, pra mim tá tudo errado. E de repente vários tiros pra minha reta. Mesmo atingido, eu volto pra favela. Eu ligo a tela, a cena é chocante. Os dois moleque foi preso em flagrante. Flagrante de assalto em pouco tempo a guarda civil chega, cerca o local e dá voz de prisão ao grupo. Repare nesta imagem que um dos acusados tenta fugir correndo. Começa uma perseguição. Guarda civil dispara três tiros e consegue impedir a fuga do assaltante. Sem chance, são aliados. Na viatura ele ali, mesmo, senhor, dedo pode apontado grudar, é o que é ele. Estendidos apontado pra minha reta. Me caguetaram dentro da favela. Dignidade nenhuma, que consideração. Nem pensaram duas vezes, deram o meu nome, Nejão. Nunca pensei isso dos seis, bagulho deselegante. Toda a quadrilha foi presa em flagrante. Trancafiado em um X, agora eu penso. O que será da minha mãe é só lamentos. Tem várias noites que o sonho me persegue. Me fez lembrar que eu não fiz a prece. E no corró continuam os dois moleque. Infelizmente confessaram 5-7. E no corró continuam os dois moleque. Infelizmente me caguetaram no 5-7. Sabem que caguetaram o Rumar. E quem? Não, velho, aqueles caras são muito vacilão, velho. Na próxima vez que eles caguetaram, eles vão ver o que é que eu faço. Pode caguetar eles. É mesmo, velho. Dá um tiro na cara dele. É, nós dá um tiro na cara dele. Aí só nós vem pra te pegar nós, vai levar pra lá. É, Deus, nós vamos chamar muito bicho. Nós vamos comer um bicho, nós. Ninguém pode separar aqui ninguém. Nós vamos lá, nós vamos meter nele. Já na gente, entendeu? Faz isso mesmo. Também, velho. Se eu ficar na cadeia e chegar em casa, eu morro. É mesmo, velho. Melhor não se mudar daqui.